Gente, completa o sinal de chamamento 11895. Torre Azul 4299, estabilizado localizador, a final de 7 milhas. 299, que ligando zero no meio, reporte destino, baixado e travado. Contarão. Baixa checar, passando o Simbra 4299. 299, autorizado pouso pistão no 0, vento 050 graus, 069. Livre pouso no 0, 4299. Lu 4234, Recife 145, secundária 12685. 2545, 2685, bom dia, 4234. Bom dia. Xenar M3 12, autorizada a chegada a mar e desça para 3 mil pés sem restrições. Informa ajuste no 0 no meio. 0 no meio, autorizado. M312 para o EDITAP da presente. Azul 4299 no solo 04, libere pista da direita, solo 121 decimal 9. 219, 429. Salvador, muito bom dia. O Azul 4299 livrou. Bom dia, 4299, taxi via Kilo para o Pátio 3. Kilo, Pátio 3, o 4299. Para pushback, acionamento no 06-3179. 3179, autorizado pushback, você não achou o táxi? Para o táxi 3179. Sem restrições, ajuste na 096. De 2223, com controle. Poderia confirmar, negativo. Passeio 2223, autorizado a chegada Bonf, desça para 4.000 pés sem restrições, ajuste na 096. Afirmativo, 4.000 pés, perfil da Bonf, 10096, sem restrições, grato. Então, 3304, desça para 2.000 pés, ajuste na 096, autorizado LS, avanço estabilizado. Descendo para 2.000, ajustado, avanço estabilizado, 3304. Gol no 605, autorizada a chegada Bonf, desça para nível de voo 050. para o táxi Sudan 3179 com 232 a bordo, 3 horas e 40, alterna o Galeão, Sudan 3179. Sudan 3179, taxi via Índia, no ponto de espera, chame torre 190.95, NH 1016. Pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 895, 1016, cidade de estado, Sudan 3179. São 3304, complete, final de chame torre em 118, decimal 95. Uno, 118, decimal 95, TAM 3304. No meio, continua a aproximação, reposta no externo, baixar e travado. Ok, corrigindo 3304, ok? Estamos variando no final normal. Sente, reposta no externo, baixar e travado. Meia 312, desça para 27. Sanem 312, controle. 312, consiga. Desça para 2000 pés, ajuste permanece, autorizado LS, X-Ray, pista 90, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado X-Ray, reporte estabilizado. 312. Gol no 605, reduz a velocidade para 2509. Sim, chantão reduza para 2309. Gol no 605, número 3 na aproximação. Tráfego que precede 17 milhas, cruzando o nível de voo no 30 para 4000 pés com 300 de Glass Speed. Passarelo 2223, desça para 3000 pés sem restrições, ajuste no 0 na meia. 3000 pés, 1 no 0 ou na meia, obrigado. 3197, mantenha o ponto esperado no 0. Gol no 605, desça para 4000 pés, ajuste no 0 na meia. Descendo para 4000 pés, 05. No 79, após o pouso da aeronave da sinal ali, mantém pistão no zero. Após o pouso da aeronave ali, mantém com o zero da frente no 79. Sudan 3304, no solo 15, libere pista pela direita, chame solo 121, decimal 9. Direito 129, Sudan 3304. visual no Salvador, da 3. 304, livrou na sua escuta. 3304, táxi de Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, da 3, 304. Ah, Lima, bom dia, prossiga. Xenarme 312, complete final do procedimento LS X-Ray. Chame torre na frequência 118 decimal 95. 895, muito obrigado, cara. 17, primeira curva direita, inicialmente no perfil da arbora, após a arbora direto. Controle 120 decimal 8, transponder 0146. Serra Lima, cotejamento correto, qual o POB, autonomia? 319, decolado zona 8, controle 120, decimal 8. Controle 208, tá 3179. Paulo Salvador, bom dia, Sené 6225. Da Mulher, autorização para Brasília, nível 340. 379. Copia, meu Deus, é assim. Para Brasília, 320. Decolada pistão no zero, primeira curva à esquerda. Saída Momo, após Momo Cogbo e após Cogbo Nitsa. Após Nitsa, segue com forma plano. Controle no 20 decima 8, transponda 5027. DZ-600, autorizado para Brasília, nível 320, decola da 1-0 com primeira curva à esquerda, saída será Momo, após Momo Cogbo, Cogbo Nitsa e após conforme rota do plano de voo. Controle 1208, transponder 5027. Correto, 6225, já parou, puxa o bike. Parou, tá com o treinamento, 6225. Está livre acionar? Reposte para a ingressão 17, Guardião 06, temos agora uma aeronave na curta final da 10, ok? Isso autorizado. Né, 63, 02, baixado e checado, 10. 63, 02, autorizado, pouso, pista 10, vento 1 centena, 049. Pouso autorizado, pista 10, 63, 02. Chegaram? Sete. São 3663, bom dia, autorizado, chegada bom, se desça para 3000 pés sem restrições, ajuste no 06. Meu visual com o tráfego nacional? Afirmativo. Autorizado, decolagem com o ProAçu, corredor Axé Mil Pés, Guardião 06, reporte fora do solo, teste para cheio de turbulência. No 2, no solo 22, libere pista pela direita, solo no zoom decimal 9. Zona 605, reduz a velocidade para 1909. Vai reduzir. É 3 no 6. 2000 no bem, reduzindo 190. Vamos adotar 3179, não vai cumprir a restrição de acima de 130 metros a passar de Salvador. 3179. Confirme. Não cumpre a restrição a 20 milhas de Salvador, teria que passar acima do 130, 3179. Sim, você está essa restrição apenas quando a pista 28 estiver em uso. Ah, tá ok, obrigado. Passarei do 2223, chame Torre Salvador em 11895. 1895, 2223, obrigado, boa. De nada, bom pouso. Zona 605, livre LS, reporte estabilizado. Livre LS, 605. Torre Salvador, muito bom dia ao 2223 Passaredo, estabilizado, visual, trem baixou e travou. 2223, custa a aproximação, reporte de pressão externa, que legal, no zero no meio. Portarei. Esquadrão Salvador, Guardião 06. É o Guardião 06, decolou de Salvador para Ondina, está com a flor de Itapuã, mantendo 500 pés. Ciência, 500 pés, Guardião 06, reporte nacional para pouso, na escuta do controle. Na sua escuta, reporte nacional para pouso, Guardião 06. Dois, dois, dois, três da Passaredo, passando externo agora, baixou e travou. 3-2-3, trezado pouso, pista no zero, vento 1-3-0 graus, 1 nó. Livre pouso na 1-0, 2-2-2-3. Plano 3179, chapé, cena 25. Informação do 3179, foi sobremodulado. Chame Recife, na frequência 1251, secundária 1339. 251-3395, tá, 3179. Nada, pode para ingresso, pista no 7, que é o Serra Lima. Sente, torre, 1-1-8-9-5, bom pouso. Salvador, 6-0-5, da pouso. 605, tem legal no 0 no meio, continua a aproximação, cheque trem de pouso, aguarde pista livre. No 605, tem legal no 0 no meio, continua a aproximação, cheque trem de pouso, aguarde pista livre. Tá travando. Zona Van 3859, autorizada a chegada a Bonfim, desça para 4.000 pés sem restrições, ajuste em Salvador no 096. Delta, pronto, cópia. Eu nome 10, decola no 7, direito, inicialmente é Cher. Controle 1208, transponder padrão. Solo 1207, primeiro pista pela direita, solo 1210, decimal 9. Gente, tá livrando, 1219, com solo. 95 para acionamento, bom voo, ajuste 1016. Solo, é o passarelo 2223, bom dia. Bom dia, passarelo 2223, táxi via Kilo para Bate 3. 0 grau 069. Obrigado. Kilo, Pátio 3, passarelo. Kilo, Pátio 3, ok, obrigado. É, Mike Ecosca, prossiga. Gente, Mike Ecosca, informe o término à torre na frequência 1895. Quer negar 1096, caso necessário. Solo 05, Solo 30, libere pista pela direita, solo 1209. Livre 1209, obrigado, 605. Autorizado decolagem pistão 7, vento 080 graus, 069.